Oito com meu bom dia, sem identificação, desde 2000 pés de Amália, de Oxibi, 14. 4, bom dia. Mundo 154, bom dia, sua identificação, desça 4 mil pés, via Mar e ajuste Mi 14. 4 mil, via Mar e Mi 14. Três, dois, meia, quatro, dois, de Itapi. Aliás, a gente foi para 5-0 com ponto de localização. Vai repassar o localizador, igual nós na manhã. Capitão localizador, lá na 8 na mesa. Compartilha a DS, chame a torre 118, decimal 95, ou gol 8 no mesmo. 395, obrigado. 3264, 72000, autorizado IADS, que foi para a pista 10, reporte localizador. 2000, autorizado aqui 3190, reportando localizador 3264. Salvador, bom dia, gol no 8 na meia, estabilizou na LF, baixou e travou. No 8 na meia, muito bom dia, estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 0,80 graus com meia dúzia em nós. Tem livre pouso na 1-0, gol no 8 na meia. localizado é isso aí, o 3264 visual. 3264, chame torre 1189, bom pulo. 1895, fala com mais. Pulo 1154, 32000, obrigado e alerta que vem para a pista da reporte localizador. 2000 para o localizador, 1154. Alfa Juliette para meia dúzia. Livre Alfa Juliette para meia dúzia. Zona 8 na meia. Alfa Juliette para meia dúzia. Corre Salvador, boa noite, 3264 da Tampa, estou esperando baixar a checada visual. 3264, muito bom dia, estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso na 0, 3264. Complete LS, chame a torre 118, décima 9, 5.1. 2800, até mais tarde. Monono 54, uma milha externa. Monono 54, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre número 2 para pouso. É, Monono 54. livrando via Fox 3264. Alfa Juliette 0532-64. Alfa 54 tem livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 10 nós. Livre pouso, tempo 4. Onde 54, no solo agora 10, Libra direita, prossegue de Alfa Juliette para o gate 11. Libra direita, Alfa Juliette, 11 ao gate, 11